Nosso tema de hoje é desencarne de familiares, né? São situações que muitas vezes nos deixam atordoados, tristes. Tem pessoas com menos preparação que às vezes se desesperam, se revoltam contra a vida, contra Deus, aquilo que a gente imagina, né? O que possa imaginar. E eu, procurando na internet exatamente esse tema, encontrei alguns depoimentos para ver como isso é bem comum e até eles nos chamam a atenção. Como lidamos com pessoas com desencarne da nossa família? É a pergunta. Sabe, às vezes eu fico meio sem jeito em relação à minha maneira de pensar diante das pessoas, pois eu encaro o desencarne de forma tão normal como uma consequência da vida e sempre digo que essa é a única certeza da nossa vida. Eu, claro, eu sofro sim, mas encaro assim. Mas me comover a tal ponto de promover escândalos e choros, eu acho um absurdo. Se houve o desencarne, é porque tinha que haver, e o fato de promover lágrimas e lágrimas não trarão aquela pessoa amada por nosso lado novamente, e com certeza, aonde quer que ela esteja, consciente ou não, nossas lágrimas de tristeza e desespero só farão com que ele sofra mais do lado de lá. Veja só como é bem próprio, né, do raciocínio de uma pessoa que acredita no plano de existência depois da morte, né, que acredita nessa vinculação que nós temos com os nossos familiares e que já parou para pensar como deve se comportar. É isso que procuro passar para os meus familiares, e eles me chamam de fria e insensível, né? Uma mulher que está falando, principalmente minha mãe. Procura lembrar da pessoa amada que desencarnou como se ela ainda estivesse entre nós. Me lembro dos nossos bons momentos e nunca cito a morte como um motivo de separação entre nós. Minha mãe sempre fala dos mortos como se fossem objetos de idolatria, e isso me irrita. Procuro me controlar, mas não consigo fazê-la entender que eles continuam sendo o que sempre foram, que apenas mudaram de plano, e assim como minha mãe, sei que muitas pessoas são assim. Será que estou errado? É para fazer pergunta, né? Então, será que uma pessoa que se comporta assim está errada? Não, está correta, né? Está correta. Ou seja, primeiro tem que a gente se preparar para que alguns dos nossos amados, né, pessoas amadas, certamente vão partir antes do que nós. E nós vamos partir antes que outros. Isto, como ela diz aqui, talvez seja uma das únicas certezas que a gente tem na vida, né, que é o desencarne. Então, o que nós estamos nos preparando para isso? Ah, não queremos nem ouvir falar de morte? A morte, como muitos conceituam que seja o fim, é bom realmente não falar, né? Porque ela não existe. Isso é só botar um medo na nossa cabeça que não tem adiantamento nenhum. Agora, o desencarne, ou passarmos desse plano físico para um plano espiritual, que é um processo natural, por que temer? Por que não falar? E por que, principalmente, não se preparar? Tanto para nós partirmos, quanto para aqueles que estão ao nosso redor. Ou será que a gente tem alguma certeza de que eles não vão partir? Não importa a idade. Não é verdade? Então, o que que nós pensamos de Deus? O que que nós pensamos da vida como um todo? Outro depoimento. Isso é interessante porque a gente vai ver que as pessoas, de uma forma ou de outra, mais ou menos combinam, né, nos pensamentos. Acho sempre muito interessante o medo que muitos espíritas têm da morte. Os espíritas. Olha só, né? Está falando das outras religiões que às vezes não falam sobre isso e não se preparam. Ela está falando dos espíritas. Acho sempre muito interessante o medo que muitos espíritas têm da morte, já que pelo conhecimento da doutrina deveriam entender que é apenas uma passagem para outra dimensão da vida. E que, se fazemos aqui a nossa parte, não há o que temer. Esse é o pensamento realmente espírita. Se fazemos aqui a nossa parte, não há o que temer. E se não fazemos, sempre podemos contar com a infinita misericórdia e compaixão de Deus. Tomara, né? Se procuramos fazer o bem, que essa infinita misericórdia e compaixão nos chegue. Vou contar uma experiência recente minha. Há apenas 3 meses perdi uma grande amiga minha, quase uma irmã. Talvez mesmo possa dizer que é minha irmã. Desencarnou aos 47 anos, vítima de um aneurisma cerebral. Quando fui visitá-la, já em seus últimos dias da Terra, eu mesma me surpreendi com a minha tranquilidade diante da gravidade do seu estado. Praticamente em coma, sem responder a nada, eu tive a ideia de conversar com ela, consolando-a e falando que fosse em paz, que tivesse confiança em Deus e nada temesse. Nós seríamos capazes de chegar para uma pessoa que a gente gosta muito, perceber que ela está partindo e dizer, olha, não te preocupa, tem sempre Deus contigo, né? Se tu tiver que partir, não vamos dizer que tu vai partir, né? Porque senão é. Mas se tu tiver que partir, fica tranquila. Né? Se tu tiver que ficar, força. Nós teríamos coragem. Sabe que conheci um caso de um amigo meu que estava com uma pessoa, a esposa dele, na verdade, foi, estava com uma pessoa desencarnando em si, mas fazia dias que estava ali e não tinha mais um deficiente, até deficiente físico, mental, né? E não desencarnava. E a mulher dele foi visitá-lo e sentiu na hora. E ela até frequenta a casa, mas não é assíduo assim de espiritismo, né? Mas como conhece mais por parte do marido, sentiu vontade e disse, fica tranquila, teu avô, tua avó, eles aceitam a separação. Não precisa te preocupar. Teu pai e tua mãe também. Pode ficar tranquilo, se tu tiver que partir, não há problema. 30 minutos depois, ele desencarnou. O que estava segurando ele aí? Mas nós, né, que nos achamos assim muito amáveis, né, com os nossos apegos, vemos às vezes a pessoa ali sofrendo, não conseguindo se desatar os nós da matéria, mas se mantendo ali porque nós só queremos que fique aí, que fique aí. Será que é por amor mesmo ou é por egoísmo, porque queremos que fique conosco? Dizia o velho Raul, né? Amor é pura liberdade. Será que nós aprendemos isso? Se a liberdade é para permitir que a pessoa vá aonde deva ir, não é verdade? Porque o amor não termina. E o ciúme é só vaidade, dizia, né? Então, diz assim, ó, ao pé do leito, olha, vocês vão ver o que ela vai fazer. Ao pé de seu leito, cantei aquela música do Milton Nascimento, que diz assim, qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Querendo transmitir a ela a minha convicção de que a vida continua e que ainda vamos ter outras oportunidades de conviver. Eu me despedi dela ali, ainda com vida, pois senti que o seu desencarne estava próximo e tinha que voltar para a minha cidade. Após a visada do seu desencarne, mantive a minha serenidade. Não vou negar que fiquei alguns dias um pouco triste, pois sinto saudades e não sei quando vou encontrá-la novamente, mas procuro visualizá-la sempre alegre, recuperada e em paz. Este é o exercício nosso. Procuro visualizá-la sempre alegre, recuperada e em paz. E às vezes tento transmitir-lhes mensagens de encorajamento e paz. Procuro transmitir aos meus filhos e aos meus evangelizandos estas noções, que somos espíritos imortais, que a morte afeta apenas o corpo físico e que a vida continua. E que por tudo isso não é causa de desespero, revolta ou aflição ou desencarne de um familiar. Quem tem a verdadeira fé na doutrina dos espíritos enfrenta a morte com tranquilidade, sabendo que apenas estamos cumprindo mais uma etapa de nossa existência, de espíritos eternos. Olha só o que é isso. É só mais uma etapa de nossa existência. Essa história que botam na cabeça da gente que a morte é o fim, É ridícula. Por isso que depois nos dá os medos e nos dá aqueles desesperos. Morte não é fim. Nunca. Quis transmitir esta mensagem porque eu mesmo me admirei e às vezes ainda me surpreendo com a minha reação. Pois quando não tinha esta fé, a morte para mim era uma situação de muita angústia e revolta. Agora depois ela conheceu. Então, o conhecimento, espero que valha a pena o depoimento. O conhecimento, ele realmente, assimilado, nos dá esta paz e essa tranquilidade. Não que a gente não vá sofrer, né? Quando parte alguém que a gente realmente ama. Que vai sentir saudade, mas que essa saudade seja aquela saudade até bonita, né? De lembrar bons momentos, de partilhar, e não aquela dor, né? Acabou, a pessoa foi embora, né? Agora minha vida não tem mais sentido, aquelas histórias todas. O que é isso? Que tipo de fé realmente nós temos? E depois nós dizemos, né, que acreditamos em Jesus, né, seja de qualquer religião que for, né, acreditamos que a vida é eterna. Se você acredita no céu, no inferno, tudo bem, né? Mas acredita que tem a vida, então. Os espíritas já têm uma oportunidade maior ainda, né? E aí, então, um outro depoimento. Quando eu era criança, tinha verdadeiro pavor que os meus pais desencarnassem, morressem, como se dizia na época. Penso que hoje superei isso, principalmente depois de conhecer a doutrina espírita. Mas, sinceramente, ainda me apavora um pouco pensar na perda deles e do meu noivo. E apesar do conhecimento que já tenho, esse temor ainda é algo para superar. Começou a aprender, mas ainda não assimilou verdadeiramente, né? Então, ainda o medo continua, mas já está mudando. E aí depois ela fala, vivia o desencarno dos meus avós, etc e tal, né? Mas esses depoimentos nos mostram o quê? Que quando a gente se firmou na fé, nós passamos com mais tranquilidade. E quando a gente ainda teme, né, de que a vida não continue, de que não haja o reencontro, etc, etc, sofremos. Aí eu pergunto, o que nós queremos? Sofrer ou passar mais tranquilo esses momentos? Cada um tem que escolher, não é verdade? Porque o desencarne vai existir, de todos nós. Os italianos diziam, né? Nessun sta per sa mensa, né? Nenhum fica para a semente. Então, né? As sementes brotarão num outro lugar, né?